Se ela morrer durante o interrogatório, você será o próximo. No meu caderninho, traidor do sangue vem logo abaixo de sangue ruim. Leve-os para baixo, Greyback, e verifique se estão bem presos, mas não faça mais nada com eles. Por enquanto. Ela devolveu a varinha a Greyback e tirou uma pequena faca de prata de dentro das vestes. Cortou as cordas que prendiam Hermione aos outros prisioneiros, então arrastou-a pelos cabelos para o meio da sala, enquanto Greyback empurrava os demais para outra porta que se abria para um corredor escuro, a varinha erguida à frente, projetando uma força invisível e irresistível. — Acho que ela me dará uma sobrinha da garota quando eu terminar, não? — cantarolou Greyback, enquanto os forçava a avançar pelo corredor. — Eu diria que será suficiente para umas dentadas, não acha, Russo? Harry podia sentir Rony tremendo. Eles foram obrigados a descer uma escada muito inclinada, ainda amarrados, costas contra costas, correndo o risco de escorregar e quebrar o pescoço a qualquer momento. Ao pé da escada havia uma pesada porta. Greyback destrancou-a com uma batida de varinha. Então empurrou-os para uma sala úmida e mofada e os deixou em total escuridão. O eco da batida da porta do porão ainda não morrera quando ouviram um grito terrível e prolongado vindo diretamente do piso superior. — Hermione! — urrou Rony e começou a se contorcer e a forçar as cordas que o prendiam juntos, fazendo Harry cambalear. — Hermione! — Fica quieto, disse Harry. — Cala a boca, Rony. Precisamos descobrir um jeito. — Hermione! Hermione! — Precisamos de um plano. Para de berrar. Precisamos soltar essas cordas. — Harry! — ouviu-se um sussurro na escuridão. — Rony! — São vocês? Rony parou de gritar. Ouviram um movimento perto deles. Então Harry viu uma sombra se aproximar. — Harry! Rony! — Luna? — É, sou eu. — Ah, não. Eu não queria que vocês fossem apanhados. — Luna, você pode nos ajudar a soltar essas cordas? — perguntou Harry. — Ah, sim. Espero que sim. — Tem um prego velho que usamos quando precisamos partir alguma coisa. — Espere um instante. Hermione tornou a gritar lá de cima e eles ouviram Bellatrix gritando também, mas suas palavras foram inaudíveis porque Rony tornou a berrar. — Hermione! Hermione! — Senhor Olivares? — Harry ouviu Luna chamar. — Senhor Olivares, o prego está com o senhor? — Se o senhor se afastar um pouquinho, acho que está ao lado do jarro de água. A garota voltou segundos depois. Vocês precisam ficar parados, recomendou ela. Harry sentiu-a enfiar o prego nas fibras resistentes da corda para soltar os nós. Do alto chegava a voz de Bellatrix. Vou lhe perguntar mais uma vez. Onde conseguiram esta espada? Onde? Achamos! Achamos, por favor! Berrou Hermione. Rony esticava as cordas com mais força e o prego enferrujado escorregou sobre o pulso de Harry. — Rony, por favor, fique parado — sussurrou Luna. — Não consigo ver o que estou fazendo. — Meu bolso — disse Rony. — No meu bolso tem um desiluminador. — E cheio de luz. Segundos depois ouviu-se um clique e as esferas luminosas que o desiluminador absorvera das luzes na barraca voaram pelo porão. Impossibilitadas de se reunir à fonte luminosa, elas ficaram suspensas no ar como minúsculos sóis, inundando de claridade a sala subterrânea. Harry viu Luna, apenas olhos no rosto pálido, e o vulto imóvel de Olivares, o fabricante de varinhas, enroscado no chão a um canto. Espichando o pescoço, avistou os companheiros de prisão, Dino e Grampo, o duende, que parecia quase inconsciente mantido em pé pelas cordas que o prendiam aos humanos. — Ah, assim é muito mais fácil. — Obrigada, Rony. Disse Luna e recomeçou a puir as cordas que os prendiam. — Olá, Dino. Do alto a voz de Bellatrix. Você está mentindo. Sua sangue ruim e imunda. Sei que está. Você esteve no meu cofre, em Gringotes. Diga a verdade. Diga a verdade. Outro grito lancinante. Hermione! O que mais você tirou? O que mais tem com você? Me diga a verdade. Ou juro, vou furar você com esta faca. Pronto. Harry sentiu as cordas caírem e, ao se virar, esfregando os pulsos, deparou com Rony correndo pelo porão, olhando para o teto baixo, procurando um alçapão. Dino, com o rosto roxo e sangrento, agradeceu a Luna e ficou parado, tremendo. Mas Grampo tombou no chão, parecendo tonto e desorientado, seu rosto escuro coberto de vergões. Rony tentava agora desaparatar sem varinha. — Não temos saída, Rony — comentou Luna, observando seus esforços infrutíferos. — O porão é completamente à prova de fugas. — A princípio, eu tentei. O Sr. Olivares está aqui há muito tempo. Ele tentou tudo. Hermione recomeçava a gritar. O som atravessava Harry como uma dor física. Sem tomar consciência do forte formigamento de sua cicatriz, ele também começou a correr à volta do porão, apalpando as paredes, sem saber para quê, convencido em seu íntimo de que era inútil. — Que mais você tirou? — Que mais? — Responda! — Crucio! Os berros de Hermione ecoavam pela sala de visitas. Ron quase soluçava, socando as paredes com os punhos. E Harry, em absoluto desespero, agarrou a bolsa de Hagrid ao pescoço e tateou-a por dentro. Puxou o pomo de Dumbledore e sacudiu-o, esperando nem sabia o quê. Nada aconteceu. Ele acenou com as metades partidas da varinha de Fênix, mas não tinham vida. O caco de espelho caiu brilhando no chão, e ele viu uma cintilação muito azul. O olho de Dumbledore mirava-o do espelho. — Nos ajude! — ele berrou, louco de desespero. — Estamos no porão da mansão dos Malfoy. Nos ajude! O olho piscou e desapareceu. Harry nem tinha certeza se estivera realmente ali. Inclinou o caco de espelho para um lado e para o outro e não viu nada refletindo, exceto as paredes e o teto de sua prisão. E no alto, Hermione gritava mais terrivelmente que antes. E, ao seu lado, Rony urrava. — Hermione! Hermione! — Como foi que você entrou no meu cofre? — ouviram Bellatrix berrar. — Aquele duende nojento no porão a ajudou? — Só o conhecemos esta noite, soluçou Hermione. — Nunca estivemos em seu cofre. — Essa não é a espada verdadeira, é uma cópia. — É só uma cópia. — Uma cópia? — guinchou Bellatrix. — Ah, com certeza. — Mas é muito fácil descobrir. Ouviu-se a voz de Lúcio. — Draco, vá buscar o duende. Ele poderá nos dizer se a espada é ou não verdadeira. Harry correu para o lado oposto do porão, onde Grampo estava encolhido ao chão. — Grampo! — cochichou ele na orelha pontuda do duende. — Você precisa dizer a eles que a espada é falsa. Não podem saber que é a verdadeira. — Grampo, por favor! Ele ouviu alguém descer correndo a escada para o porão. No momento seguinte, a voz trêmula de Draco falou do outro lado da porta. — Afastem-se! Fiquem enfileirados na parede do fundo. Não tentem nada ou mato vocês! Eles obedeceram. Quando a chave girou na fechadura, Rony clicou o desiluminador e as luzes voltaram instantaneamente para o seu bolso, restaurando as trevas no porão. A porta se abriu de chofre. Malfoy entrou, a varinha à frente, pálido e decidido. Agarrou o pequeno duende pelo braço e recuou, arrastando o Grampo com ele. A porta bateu e, no momento seguinte, um forte estalo ecoou no porão. Rony clicou o desiluminador. Três bolas de luz em seu bolso voltaram ao ar, revelando Dobby, o elfo doméstico que acabara de aparatar entre eles. Dobby! Harry deu um tapa no braço de Rony para impedi-lo de gritar, e o amigo pareceu horrorizado com o seu erro. Passos cruzaram o teto no andar de cima. Draco levava Grampo à Bellatrix. Os enormes olhos de Dobby, do tamanho de bolas de tênis, se arregalaram. Ele tremia dos pés às pontas das orelhas. Voltara à casa dos seus antigos senhores e, logicamente, estava petrificado. — Harry Potter! — chiou ele num fiapinho trêmulo de voz. Dobby veio salvá-lo. — Mas como foi que você... Um grito terrível abafou as palavras de Harry. Hermione estava sendo novamente torturada. Ele se limitou ao essencial. — Você pode desaparatar deste porão? — perguntou ele a Dobby, que assentiu abanando as orelhas. — E pode levar humanos com vocês? Dobby tornou a assentir. — Certo, Dobby. Quero que você segure Luna, Dino e o Sr. Olivaras e leve-os. Leve-os para a casa de Gui e Fleur, sugeriu Rony. — O chalé das conchas, nos arredores de Tinworth. O elfo assentiu pela terceira vez. — E depois volte. — Você pode fazer isso, Dobby? — Claro, Harry Potter. Sussurrou o elfo e correu para o Sr. Olivaras, que pareceu estar quase inconsciente. Segurou, então, uma das mãos do fabricante de varinhas, depois estendeu a outra a Luna e Dino, que não se moveram. — Harry, queremos ajudar vocês, sussurrou Luna. — Não podemos deixar vocês aqui, disse Dino. — Vão os dois. Nos veremos na casa de Gui e Fleur. Quando Harry falou, sua cicatriz ardeu como nunca, e por alguns segundos ele baixou os olhos, não para o fabricante de varinhas, mas para outro homem que era quase tão velho, quase tão magro, mas se ria com desdém. — Mate-me, então, Voldemort. A morte será bem-vinda. Mas a minha morte não lhe trará o que busca. Há tanta coisa que você não compreende. Ele sentiu a fúria de Voldemort, mas como Hermione tornou a gritar, Harry bloqueou a visão e voltou ao porão e ao horror do seu próprio presente. — Vão! — Harry suplicou a Luna e Dino. — Vão! Nós os seguiremos. Vão! Eles seguraram os dedos estendidos do elfo, ouviu-se um novo estalo e Dobby, Luna, Dino e Olivaras sumiram. — Que foi isso? — gritou Lúcio Malfoy no andar de cima. — Vocês ouviram? Que barulho foi esse no porão? Harry e Rony se entreolharam assustados. — Draco! — Não! Chame o Rabicho. Mande-o descer e verificar. Passos atravessaram o cômodo sobre suas cabeças e, em seguida, fez-se silêncio. Harry percebeu que as pessoas na sala de visitas estavam atentas a novos ruídos no porão. — Temos que tentar imobilizá-lo — sussurrou Harry para Rony. Não havia escolha. No momento em que qualquer um entrasse no cômodo e desse por falta dos três prisioneiros, eles estariam perdidos. — Deixe as luzes acesas — acrescentou Harry. E quando ouviram alguém descendo a escada, recuaram contra a parede, dos lados da porta. — Para trás! — ouviram a voz de Rabicho. — Afastem-se da porta! Vou entrar! A porta foi escancarada. Por uma fração de segundo, Rabicho olhou para o porão aparentemente vazio, iluminado pelos três sóis em miniatura que flutuavam no ar. Então Harry e Rony se atiraram sobre ele. Rony agarrou o braço de Rabicho, que empunhava a varinha, e forçou-o para o alto. Harry tapou a boca do bruxo com a mão, abafando-lhe a voz. Silenciosamente, os três lutaram. A varinha de Rabicho emitia faíscas. Sua mão prateada fechou-se em torno do pescoço de Harry. — Que foi, Rabicho? — perguntou Lúcio Malfoy do alto. — Que foi? — Nada — respondeu Rony em uma imitação razoável da voz chiada de Rabicho. — Tudo bem. Harry mal conseguia respirar. — Você vai me matar? — perguntou Harry, sufocado, tentando soltar as garras de metal, depois de eu ter salvado a sua vida. — Você me deve alguma coisa, Rabicho. As garras de metal afrouxaram. Harry não esperara isso. Desvencilhou-se, pasmo, continuando a comprimir a boca do bruxo. Ele viu os olhos de rato, pequenos e úmidos, se arregalarem de medo e surpresa. Parecia quase tão chocado quanto Harry com o que sua mão fizera. Com um impulso mínimo de piedade que demonstrara, e continuou a lutar com mais empenho, como se quisesse desfazer aquele momento de fraqueza. — E vamos ficar com isso — cochichou Rony, puxando a varinha da outra mão do bruxo. Sem varinha, desamparado, os olhos de Pettigrew se dilataram de terror. Seu olhar deslizara do rosto de Harry para outra coisa. Seus dedos, prateados, moviam-se inexoravelmente para sua própria garganta. — Não! Sem parar para pensar, Harry tentou deter a mão dele, mas não havia como fazê-la parar. A ferramenta prateada que Voldemort dera ao seu servo mais covarde voltara-se contra o dono imprestável e desarmado. Pettigrew recebia recompensa por sua hesitação, por seus momentos de piedade. Estava sendo estrangulado diante dos olhos dos prisioneiros. — Não! Rony largara Rabicho também, e juntos, ele e Harry tentavam arrancar os dedos de metal que esmagavam a garganta do bruxo, mas inutilmente. Pettigrew estava ficando roxo. — Relaxo! — ordenou Rony, apontando a varinha para a mão prateada, mas nada aconteceu. Pettigrew caiu de joelhos, e, no mesmo instante, Hermione soltou um urro pavoroso na sala em cima. Os olhos de Rabicho giraram no rosto arroxeado. Ele estremeceu mais uma vez e ficou imóvel. Harry e Rony se entreolharam e, deixando o corpo de Rabicho no chão, saíram correndo escada acima, de volta ao corredor sombrio que levava à sala de visitas. Cautelosamente avançaram até a porta da sala, que estava entreaberta. Tiveram então uma visão clara de Bellatrix olhando do alto para Grampo, que segurava a espada de Grifindor nas mãos de dedos longos. Hermione se achava caída aos pés de Bellatrix, mal se movia. — Então? — perguntou a bruxa a Grampo. — É a espada verdadeira? Harry aguardou, prendendo a respiração, resistindo ao formigamento em sua cicatriz. — Não — respondeu Grampo. — É falsa. — Você tem certeza? — ofegou Bellatrix. — Certeza absoluta? — Tenho. O alívio se espalhou em seu rosto. Toda a tensão se dissipou. — Ótimo — disse ela. E com um gesto displicente da varinha, fez mais um corte profundo no rosto do duende, fazendo-o cair com um berro aos seus pés. Ela chutou-o para longe. — E agora? — disse com uma voz transbordante de triunfo. — Vamos chamar o Lorde das Trevas. Puxou a manga para cima e encostou o dedo indicador na marca negra. Na mesma hora, Harry teve a sensação de que a cicatriz se rompia mais uma vez. O local em que realmente estava desapareceu. Ele era Voldemort. E o bruxo esquelético à sua frente escarnecia dele com um sorriso desdentado. Enfureceu-se com o chamado que sentia. Tinha alertado a todos. Dissera-lhes para não convocá-lo para nada menos importante que Harry Potter, se estivessem enganados. — Mate-me então — exigiu o velho. — Você não vencerá. Você não pode vencer. Aquela varinha, jamais, em tempo algum, será sua. E a fúria de Voldemort extravasou. Um clarão verde encheu a cela e o frágil corpo velho foi erguido do catre duro e largado, sem vida. E Voldemort voltou à janela, sua cólera quase incontrolável. Eles sofreriam a sua vingança, se não tivessem uma boa razão para convocá-lo. — E acho — ouviu-se a voz de Bellatrix — que podemos dar um fim na sangue ruim. — Greyback, leve-a se quiser. — Não!